mandinga de Angola, birimbau mandou se vencer. Birimbau mandou se vencer. Birimbau mandou se vencer. Lala, ela, ela. Mandinga de Angola, birimbau mandou se vencer. Mandinga de Angola, birimbau mandou se vencer.